Alma Cristã, a sombra do meu Redentor. Louvemos ao nome do Senhor. Preciso sempre encostar-me aos pés do meu bom Redentor. Presto virá pra levar-me ao céu, minha pátria de amor. Eu preciso sempre lançar-me no braço do meu Redentor. Só em Jesus vou também abrigar-me no céu sublime amor. Preciso sempre deter-me à sombra do meu Redentor. Não posso só defender-me ao alçar a bandeira de amor. Eu preciso sempre lançar-me no braço do meu Redentor. Só em Jesus também abrigar-me no céu.